simples fato de te ouvir me faz perder toda a razão. Quando você chega, minha mão transpira, minha mente pira, eu já não sei o que fazer. Já vi que esse lance tá ficando chato, pois até meus atos não consigo mais conter. Não ligo se você nem tá ligando, nem tão pouco se importando. Mesmo assim, vou te dizer: já dei tempo ao tempo, mas o tempo não me ajuda. Se tento te esquecer, só faço te querer. Tá no meu pensamento, sentimento que não muda. Tô louco pra te ver, só quero amar você. Mas o tempo não me ajuda. Tá no meu pensamento, sentimento que não muda. Tô louco pra te ver, só quero amar você. Você já percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão. Tarde em Família. Apresentação, França Draff e Miguel Silva. Rádio Record. Agora são 14 horas, mais 45 são os minutos. É, meu amigo, a hora voa, a hora não para. Vamos ouvir a Terezinha. Tchau. Uma boa tarde para todos aí da Record. Amigos, amigas, ouvintes. Querido, eu gostaria de mandar hoje os parabéns para nossa amiga Maria Badia, que está aniversariando hoje. Parabéns, querida. Felicidade, saúde, que Deus te abençoe hoje e sempre. Receba meu abraço e meu beijo da Terezinha, do Ipiranga. Gratidão. Parabéns para você, Maria Abadia, e também a todos os aniversariantes desta tarde de terça-feira. Fria, hein? Tá frio, frio, frio. Eu vou mandar abraços para Antonieta do Jardim Ângela, para nossa querida Anásia do Jabaquara, a Jaine Maria, ali do bairro Assunção, em São Bernardo dos Campos. Fala sério, hein, Cássia? Um abraço para você, Cássia Barbosa. A Núbia, lá do Ribeira. A nossa querida Ione, a mulher da Ferrari. Um abraço também para o Miguel Silva e para a dona Karine. E um abraço para a Maria do Residencial Cocaia e o meu amigo Brasil, o homem ali de Sorocaba, e a sua esposa Terezinha Brasil, e também para Antônia, todos de Sorocaba. E você, Miguel Silva? Eu vou abraçar a Edneuza de Itaquera, a Ana Maria de Jundiaí, a Carmen do Diadema, a Ana do Heliópolis, a Salete de Santa Teresa e o Paulo da Vila Missionária. E nós vamos agora refletir. Vamos de momentos de reflexão. Momento de reflexão. Às vezes, tudo o que a vida quer da gente é pausa. Não desistência, não fuga, mas um respiro. É no silêncio, entre uma respiração e outra, que a alma fala mais alto. Que tal ouvir o que a tua alma tem a dizer? A correria não define o seu valor. O que conta é o que você faz com o tempo que você tem. E como você se sente dentro de tudo aquilo que você constrói dentro do seu tempo? Se hoje o dia pesar, lembra, até as árvores mais fortes balançam com o vento, mas continuam de pé. Cultive as raízes, mas não tenha medo de mudar de direção. Refletir também é o caminho. Vamos ouvir Respire Fundo. Gabi Lutai. Espalhe amor, seja amor, no caminho uma flor tem valor, mesmo se tiver espinhos. Traga paz, viva em paz, tá tudo bem, seja capaz de provocar algum sorriso no rosto de alguém. E se a vida te convida pra dançar num ritmo descontrolado, injusto, respire fundo, deixe o seu coração de janela aberta, deixe ser desperta, sinta o gosto do muito ou do pouco, se entrega, pode ir sem pressa, viver mesmo assim, com o tempo tudo sim. Acerta. Espalha amor, seja amor. O caminho, uma flor tem valor, mesmo se tiver espinhos. Traga paz, vive em paz, tá tudo bem. Seja capaz de provocar algum sorriso no rosto de alguém. E se a vida te convida pra dançar num ritmo descontrolado, injusto, respire fundo, deixe o seu coração de janela aberta, deixa ser desperta. Sinta o gosto do muito ou do pouco, se entrega, pode ir sem pressa. Deixe o seu coração de janela aberta. Viver é mesmo assim, com o tempo tudo se acerta. Voltamos a apresentar Tarde em Família. Agora são 14 horas e 52 minutos, você está no melhor programa da família brasileira, o Tarde em Família, que vai ao ar de segunda a segunda, das 14 às 16 horas, com exceção do domingo. Domingo é das 14 às 17, e o Miguel vai explicar para você por que que domingo é das 14 às 17. Porque no domingo, né, as famílias estão em casa, descansando, comendo um churrasco, e a gente está trabalhando, né? Por que o nosso nome, Miguel? É trabalho. Sabia, não? É, tá vendo? É, você fica sabendo, então, o nosso negócio é trabalhar. E nós vamos agora, Miguel, ouvir música bonita. Vamos ouvir Raça Negra, Reincidente. Ih, fez mais de uma vez, hein? Guilherme e Santiago vêm cantando do outro lado da cidade. Já voltamos! Rádio Record. Momento Saúde. Joy Suplementos. De volta aqui com o nosso Momento Saúde. Tô aqui com Vanderlei Moraes. Tudo bem, meu amigo? Bem-vindo. Tudo bem, Léo. Pois é, você estava contando aqui pra gente uma história sobre o magnésio, uma história que se passou lá no laboratório. Conta aqui pros ouvintes, Vanderlei. Ô, Léo, ó, tem muitas mulheres que passaram dos 40. A gente tá recebendo vários relatos, inclusive de mulheres com 50 anos, que estão combinando magnésio com o nosso seca-barriga e estão emagrecendo. Por quê? É uma combinação, o magnésio regula o sono, regula o intestino, vai desinflamar, vai dar energia, só que ele ajuda a regular essa glândula tireoide e acelerar o metabolismo. Se você está acompanhando agora, se você precisa emagrecer, imagina você com 3, 4, 5 quilos a menos. A diferença, o alívio, porque às vezes a pessoa vai fazer uma caminhada e isso incomoda. Sim. Você vai ganhar o seca-barriga. Vai ganhar? Vai ganhar o seca-barriga. Você vai encomendar o magnésio, não precisa ter dinheiro, você não vai pagar taxa de entrega, você não tem cartão, a gente faz no carnezinho, você recebe o kit primeiro, começa a pagar daqui a 45 dias, eu vou mandar 2 meses do Seca Barriga. Não dá para todo mundo, mas se você está ouvindo e ligar agora, 0800-591-4567, 0800-591-4567, vai entrar nessa promoção agora, Léo. Ô, oh, coisa boa! Aproveite! Entrega grátis em qualquer lugar do Brasil, a ligação é de graça também, tem presente e ainda tem o Seca Barriga, mas é para quem ligar agora. Nada de deixar para depois. 0800-591-4567. É o magnésio quelato da Joy. Esse suplemento é registrado pela Secretaria de Saúde. Consulte seu médico antes de tomar qualquer medicamento. Você sabia que a Rádio Record AM vai migrar para o FM na faixa estendida? Sim, a faixa estendida do FM é a grande e importante transformação do rádio brasileiro. E a Rádio Record está se preparando para essa grande mudança com o objetivo principal: melhorar a qualidade de áudio para você, ouvinte mil. É importante saber, os novos aparelhos de rádio já são fabricados e comercializados desde 2019 na faixa estendida com diversos fornecedores nacionais e internacionais. Ao adquirir o seu aparelho de rádio, certifique-se que ele tem a faixa estendida, que começa em 76 MHz. Os rádios que estão em 87,5 MHz não sintonizam a faixa estendida. Prepare-se! Em breve, a Rádio Record estará na faixa estendida do FM em 77,1. Rádio Record FM, a rádio que abraça você e sua família. ZYK 522, Rádio Record, 1000 kHz, 200 mil watts de potência, o novo som do Brasil, Rádio Record. Universal News. Acompanhe os principais destaques da Igreja Universal. Crianças acolhidas participam de bate-papo sobre comportamento e gratidão no Piauí. Cidade de Americana, em São Paulo, ganha mais o endereço da Universal. E voluntários da EVG Night prestam assistência a garotas de programa e transexuais em todo o Brasil. Com o objetivo de orientar e fortalecer valores nas novas gerações, a Universal Socioeducativo promoveu uma atividade especial para as crianças da Casa Reencontro, no estado do Piauí. A ação contou com dinâmicas interativas, bate-papo reflexivo e momentos de descontração, que marcaram positivamente a rotina dos pequenos. As voluntárias do programa social levaram aos pequenos dois temas fundamentais: comportamento e gratidão. De forma lúdica e pedagógica, as crianças aprenderam sobre a importância da obediência e o impacto positivo de ser grato. A ação reforça o compromisso da Universal Socioeducativo em contribuir com a formação moral e espiritual de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Neste mês, foi inaugurado um novo templo da Universal na cidade de Americana, no interior do estado de São Paulo. A nova construção conta com cerca de 250 lugares, sistema de ar-condicionado, elevador, auditório, espaço dedicado à escola bíblica infantil e estacionamento. Tudo planejado para receber as pessoas com conforto, acessibilidade e acolhimento. Mais do que uma estrutura física, o novo templo representa um refúgio espiritual para quem enfrenta momentos de dor, angústia ou incerteza. A construção Universal Americana 2 está localizada na Avenida Pascoal Ardito, número 789, no bairro São Manuel. Para encontrar o templo da Universal mais próximo de você, acesse universal.org/localizar. E recentemente, voluntários do programa social Evegenight foram às ruas de todo o Brasil para levar a mensagem da fé àqueles que vivem em meio à prostituição. O apoio emocional e a atenção sem julgamentos fazem a diferença, conforme falou Michele Pazinato, uma das responsáveis pelo projeto social. E um dos principais objetivos do grupo é levar para essas garotas de programa e para os trans o valor que eles têm. Porque muitos entram nessa vida, modificam o corpo e acabam achando que a única coisa que eles podem fazer é se prostituir, que para eles não tem mais jeito. E a gente leva uma visão para eles de que eles podem muito mais, eles podem sair dessa situação. Algumas localidades ainda ofereceram serviços de saúde, como atendimento médico e aferição de pressão, além de orientação jurídica e amparo emocional. Acompanhe outras notícias em universal.org. Universal News. Voltamos a apresentar Tarde em Família. Agora são 15 horas 6 minutos, você está aí no Tarde em Família, ficando bem informado com o Brasil Notícia. E nós vamos agora, o meu amigo Deilson, ver qual é a música do passado. Vamos agora apresentar para os ouvintes as músicas do passado e a música do presente para eles já ir julgando. Qual é a melhor? No passado, no ano de 1985, Marcos Roberto, quando você liga o rádio, aumenta aí, menino. Amanhã, quando você ligar o rádio, vai ouvir uma canção dizendo assim: adeus, preciso ir embora. Com esta frase você vai lembrar. Eita música bonita! É Marcos Roberto, 85, é o passado de hoje, ó. Você já pode ir se preparando aí para voltar. Quando for 15h30, a gente abre esse quadro, abre as linhas telefônicas para você falar conosco aqui através de texto, de áudio e também de ligação aqui para a emissora. E o presente, meu amigo Deilton. Nunca pensei que esse amor ficasse tão forte assim, da forma que começou. Borboleta Azul, quem canta é Amado Batista, hein? Gravado agora em 2024, é o presente de hoje. É o Amado, é o Batista, tá no presente hoje. Amado é passado e presente, né, Miguel? Já esteve ontem, está hoje. Tá aí já há muitos anos na estrada com belas canções. Então, borboleta azul é o presente. Borboleta azul. Daqui a pouquinho estaremos abrindo os microfones e os telefones para você. Tá certo, amiga? Passado, Marcos Roberto. Quando você liga o rádio. E o presente, borboleta azul. Nós vamos agora, Miguel. A mais tocada, a mais pedida, você poderia anunciar para nós? A mais pedida, a mais tocada. Leandro. E Leonardo. É o sexto álbum da dupla sertaneja Leandro e Leonardo. Lançado em outubro de 1992 pela gravadora Chanterclair. Foi produzido por César Augusto. O álbum fez grande sucesso nacional e internacional. E emplacou o sucesso Temporal de Amor. Outros sucessos também foram Esta Noite, Foi Maravilhosa, Conta Pra Ela, composição de Rick, e Mais Uma Noite Sem Você, original de Wilson e Soraya. O álbum alcançou a margem de 1 milhão de cópias. Então vamos ouvir com Leandro e Leonardo, Conta Pra Ela, e já voltamos. Pois eu só dependo dela, da resposta dela, dela pra viver. Pois eu só dependo dela, da resposta dela, dela pra viver. Estamos apresentando Tarde em Família. Agora são 15 horas e 14 são os minutos. Está ouvindo o melhor programa da tarde brasileira. Agora vamos atender o nosso amigo Brasil, o esposo da Terezinha, que mora ali em Sorocaba. Quer ouvir uma linda canção com Marcos Viana. Já voltamos. No Tarde em Família, o seu pedido musical. Boa tarde. França e Miguel, que o Brasil de Sorocaba quer ouvir hoje Miragem com Marcos Viana. Quero oferecer para vocês, para toda a equipe da Rádio Record e para os aniversariantes de segunda-feira. A Ione Ferrari, nossa amiga, e minha neta Letícia. Eu quero pedir para eles bastante saúde, paz, amor, que tenha muita alegria no seu aniversário. Também quero oferecer para os amigos Graciete, Dalva, Maria Aparecida, Nice Pereira, Renato do Táxi, Terezinha do Piranga, Nisa da Granja Viana, Maria Rosa, Fida, esposo, Marilena e Conceição do Butantã, para minha amiga Antônia da Vila Carol, para minha esposa Terezinha, a minha amiga Celi do Rio Bonito, para o Maurício, para a Irene, para a Jacira de Barili. Esperando ser atendido, posso dizer para vocês muito obrigado. E tenha uma ótima semana. Somente por amor, movemos terra e céus, rasgando sete véus. Saltamos no abismo sem olhar para trás, somente por amor. E a vida se refaz. Paixão e deixa-se queimar somente por amor. Movemos terra e céus, rasgando sete véus. Saltamos no abismo sem olhar para trás, somente por amor. A vida se refaz. Obrigado, Brasil, pelo seu lindo pedido musical. Um abraço para você e para Terezinha. Agora vamos de grupo Tradição, Cereja e Maçã. Já voltamos, agora 15 horas e 20 minutos. Tem de tudo que a vida dá. Você trouxe a paz, o descanso, um jeito tão manso de se entregar. Você oculta minha cabeça, de nada adianta me distanciar. Se a força do a todo momento com seu doce olhar, há sempre um brilho novo em seu olhar. Seu beijo incendeia e faz querer me abraçar diferente, faz nascer outra semente. O sol se põe, o amor maravilhoso a noite inteira.